Boa tarde, é o início de mais uma emissão do Lança Chamas, FM Estéreo da Rádio Comercial até às 19. O início de hoje para Ismael, uma das recordações de Canterbury, o último até o momento dos Diamond Head. Yeah.

Lança-Chamas sábados no FM Estéreo da Rádio Comercial. O japonês Earth Shaker, uma série de temas com vocalizações do próprio país, uma ou outra em inglês. Passagem de destaque que interrompemos por aqui, voltaremos daqui a pouco para, entretanto, sublinhar a edição local há cerca de uma semana do novo Meatloaf, Bad Attitude. Listen to some good advice and take a look into tomorrow with a weapon, spirit. Adolfo já editado no nosso país também, a acrescentar, portanto, a nossa atenção concentrada nas edições nacionais de heavy metal ou hard rock, caso onde se inclui Meatloaf no seu último Bad Attitude. Com Meatloaf e os Manowar são duas pequenas passagens de intervalo antes de liquidarmos o destaque de hoje a Shager e de passarmos a uma outra pequena passagem de destaque que se dedicará ao grupo Slayer. Chamas nas soltas antes do destaque a cumprir-se com os Earthshaker, a introdução de Guiana do álbum Sign of the Hammer dos Manowar. We'll be right back.

Death to False Metal by the Sign of the Hammer, álbum dos Manowar, lança-chamas FM Estéreo da Rádio Comercial. Rádio Comercial. Rádio Jovem. Filhos de Eve, o japonês Earth chega para o final do destaque do lança-chamas de hoje. Chamamos também o Guild Field, ou aliás o destaque para os nipónicos Earth Shaker, álbum do genérico Fugitive. Música. outra passagem ligeiramente mais longa estava prometida desde o início do lança-chamas de hoje para os Slayer. Show No Mercy. Only the words of the law. Down the shore. Evil Has No Boundaries, The Antichrist e Die By The Sword, os temas usados para o destaque de hoje no Lança-Chamas, segundo a efetuar nesta emissão com os Slayer e o álbum Show No Mercy. Lança-Chamas FM Estéreo da Comercial aos sábados entre as 18 e as 19.